pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Café com Cinema, um podcast do Cine Drive Out, em parceria com o blog Razão de Aspecto. Eu sou o Arthur e comigo aqui, meu amigo Chan. Bom dia, galera. Bom, Chazão, aqui a gente fala sobre notícias de Hollywood, normalmente, né? Bilheteria nacional, filme que assistimos e muito, muito mais, né, cara? Muito, muito mais. Hoje é um dia especial, mas antes a gente tem que fazer nosso aquecimento, Chazão. Isso, e nós temos uma surpresa. Olha só, quem diria. Eu vou fazer as perguntas hoje. A caça vira contra o caçador. É minha vez de passar vergonha aqui, vamos nessa. E o tema de hoje será... O nosso tema de hoje. Nossa, vai ser sobre os trailers aí tu tá que massa, nós cara. Vamos comentar. Ah, é? O problema é que o Arthur mudou os trailers no meio do caminho. Não, não mudei. Assim. Não, mas eu vi todos os trailers antes também. Vamos então, nessa. Vamos começar mole, vamos começar fácil. Qual é a cor dos olhos dos Autobots? Dos Autobots? Essa é fácil, velho. Ué, estamos começando fácil. Pra aquecer, Autobots têm olhos verdes. Não. Não? Não. Não? Porra, tu. São olhos azuis, né, galera? Azuis. Porra. Pois é. É que eu sou meio daltônico. É verdade, isso pode ser um problema. Mentira. Eu não sei se com azul, mas isso pode ser um problema. Pra minha então, profissão, vamos. Talvez, pode ser um problema. Principalmente. Vamos lá, é mentira, eu não sou daltônico. Vamos nessa. De que ano foi o primeiro filme do Homem-Aranha com Tobey Maguire? Olha aí. Fácil. Eu vou chutar. Relativamente fácil. 2001. Nossa, mas errou por um ano. É 2000. 2002? E o 2 é de quando? Não, o 2 eu não sei. O 1 é de 2000. Ah, que bosta, cara. Não, 2002. Tá, que beleza. Vamos nessa. Próximo. Então, por último. Essa é foda. Eu comecei devagar, não, mas, médio, então, mas foda. É que eu sou foda. Então eu também sou foda, eu vou acertar a foda, vai. Qual é a música que o Groot dança no fim do Guardiões da Galáxia 1? É, ABC do Jackson 5? Porra, velho, acertou a banda errada. Não, não, cara, não é ABC? Tá, porra, velho, não acredito não, velho, que errei. Pois é, velho. A música é I Want You Back. Tudo bem. Tudo porra, bem. Aí viu? É tudo foda bem. Essas perguntinhas assim. Você tá assim, hã? Não, mas é isso aí. Mas gostei. Boas perguntas, Cezão. Boas perguntas. Eu tenho que dar os créditos à minha namorada, porque ela ficou empolgada e ajudou. Ah, olha aí. Bom, bom. Então bom. Agora então vamos fazer o seguinte. A partir de hoje eu faço uma semana, na outra você faz. Fechado. Tá? Então beleza, galera. Já estão ligados então. Cezão, hoje é o nosso especial de 10 programas, cara. Aí. Completando 10 programas já dessa brincadeira nossa aqui. Quinzenalmente aqui a gente se encontra pra tomar café na sua casa aqui. Falando nisso, olha só como hoje a gente tá chique. Tem rabanada, natalina, não dá pra ver, mas tem umas luzinhas aqui. Tá, o negócio tá caprichado. Pois é, a gente tem que arranjar uns gorrinhos pro próximo. É verdade, né? Que vai ser já no dia do Natal, inclusive. Dia 24, não é? Ixi, é mesmo. Ixi, não sei nem se a gente consegue gravar. Mas beleza. Ok, Tiazão, e... Como hoje é um programa especial, a gente vai fazer, como você já pintou aí, já um especial de trailers, cara. A gente chutou o balde e com tanto trailer bom lançado essa semana, a gente resolveu fazer vários comentários sobre vários trailers. Tanto trailer bom, não, tanto trailer. Isso, tá? Interessante. É, isso. Que curioso, chama atenção, tá? É. Beleza. Então vamos nessa que tem muito trailer, não vamos ficar enrolando aqui não. Bora. Primeiro trailer é Guardiões da Galáxia Volume 2. Isso. Não é não? O trailer foi mostrado pela primeira vez na Comic Con Experience aqui em São Paulo, aqui que eu digo aqui no Brasil, né, porque a gente está em Brasília, né, pelo próprio James Gunn, que veio aqui para participar da feira, e a sequência do filme da Marvel chega aos cinemas em maio de 2017. Chazão, o que você achou desse trailer aí? Não sei porque eu não fiquei tão empolgado. Sério, velho? É, não curti muito o trailer, sei lá, não sei qual é o vilão, não sei... O que, que é que eles vão fazer? Só mostrou os personagens, não, mas os personagens já conheço. Não é que eu achei ruim, é só que não fiquei. Porra, vou ter que assistir. A única coisa que me fez falar, porra, que irado foi o Baby Groot que roubou. É, que não tem nem como, né? O bicho é tão bonitinho e ele bonitinho, tá não bonitinho. Entendendo as coisas. I am Groot? Aí aperta o botão assim. Não, velho, não aperta o botão! Muito bom. É, eu gostei, eu achei, de novo, eles trouxeram uma trilha sonora interessante, já pro trailer a gente já consegue ver isso, né? Uhum. E os efeitos estão massa, os personagens a gente tá com saudade, vamos matar logo essa saudade e chega de volta. O trailer, ok, também não foi tipo, caralho, o trailer de Guardiões da Galáxia, eu também não achei isso, não. tá lá. Aí. É. Tá aí, vamos curtir. Senti falta da Gamora falando no trailer. Acho que ela não falou ela nada. Foi a única do time que não falou nada. Pois é. Ela só fez uma carinha. É. Mas enfim, bela imitação da carinha que nós fizemos. A próxima vez a gente se pinta de verde. É, não. Bom, beleza. Então é isso aí, Guardiões da Galáxia. Vamos pro próximo. Shazam, o primeiro trailer de A Múmia. Nossa. Saiu também. Esse é o primeiro trailer pro reboot do universo cinematográfico dos monstros da Universal. Sabia que existia isso? Não. É o universo cinematográfico dos monstros. Eles estão relançando, inclusive, isso e agora querem fazer literalmente um negócio integrado, né? Pois é. Você vê que coisa. Pois é. E esse filme chega aos cinemas em junho do ano que vem. Pois é. Esse foi um dos três que eu quis pôr. Uhum. Só pra meter o pau nessa desgraça. Mete. Porque o Arthur já vinha avisando que esse negócio ia vir. Uhum. E eu falei, gente, quem quer ver o Tom Cruise lutando com a bosta de uma múmia? Nem pra ser o Brendan Fraser. Isso. Tipo isso. Não, tudo bem, fala. E aí a múmia... Você vai recomeçar um negócio de monstro, você começa com uma múmia? A múmia nem é um monstro de verdade. É uma múmia. E a porra do trailer é muito chato. É, eu também não gostei não. Achei muito chato. A múmia não tem perigo nenhum, assim, aparente. É só um caixão. É uma mulher que grita e sai com poderes. E tem um olho meio bizarro. Aliás, eu nem sei se é a múmia que tem um olho bizarro. Eu acho que é, né? Acho que é. E a múmia não tem cara de ser egípcia. Não, ela parece um negócio meio branco, maia, sei lá o que. A mulher não tem nenhuma cara de egípcia, nada. É. E o Russell Crowe aparece lá, sei lá. Aí que tá o negócio do universo cinematográfico dos monstros. É porque no trailer não dá pra saber, mas o Russell Crowe tá fazendo o papel de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ah. E aí ele vai ter também o filme dele depois. Vai isso ter é um outro. Filme eu, muito acho, mais interessante eu acho que o The Rock. Assistir. Sim, eu acho que o The Rock vai fazer uma aparição também. Como o personagem dele... Caralho, que agora eu não sei como... Eu não sei se o Russell Crowe faz Dr. Jekyll e ele vira o The Rock. Ou então tem um outro, se ele é o Frankenstein. Não sei, eu sei que tem os monstros todos lá e, enfim, vai ser isso. Vai ser um Marvel, só que de monstros. É, não, eu trouxe tudo chato. Não tinha interesse nenhum. A cena não. Do avião, que era pra... Né, que é a coisa que mais aparece no trailer, que era pra ser... Ah, é mó... É, de boa. É, nada demais. Já vi várias vezes. E aquele negócio da Íris que divide em dois. Ó, a Íris que divide em dois. O print disso foi pra todo quanto é thumbzinho do... Cara, isso eu achei a parada mais palha. Que isso quer dizer o quê, velho? Ah, beleza, agora eu tenho... agora eu tenho quatro Íris. Porra, velho. E aí, tipo, pra continuar reclamando sobre esse... Porque parece que vão ter vários filmes sobre essa temática e tal. Sim, sim. Eles tiram a coisa que eu mais gosto de filme de múmia e tal, que é a investigação, é um mistério, são os enigmas. Não vai ter, eu acho que não vai ter nada disso. Que é legal no primeiro no filme do Brendan Fraser. O nome original é massa porque tem o livro de Amunatra, sei lá o quê. Que é de ouro, porra, irado os negócios. E tem que ir, tem que encaixar uns bagulho na parede, roda. Esse aí provavelmente vai ser, velho, ó, já chama o sarcófago e o monstro vai atacar. Ah... Eu acho que vai ser palha. E tem o seguinte, o outro também era de época, né? Esse filme pois não. É, então esse ainda, não. Tem, ainda tem essa coisa lá, velho. Porra, sério que vocês vão botar de novo uma múmia? Aquele negócio. Aposto que esse filme vai ser igual a todos os outros blockbusters que a gente teve esse ano. Eu não me empolgo mais nenhuma vírgula com esses filmes, cara. É uma pena mesmo, que tá chegando o Rogue One aí, tá vindo o Rogue One, e eu confesso que eu não tô tão empolgado assim, porque justamente por esse ano que a gente teve, foi velho. É. Porra, qual foi a graça desses filmes? Quase que nenhuma, sacou? E se tiver um portal nesse filme, vindo do céu, eu vou, eu vou ter um pipaque dentro do cinema, porque pelo amor de Deus, né? Mas a gente falando nisso, Chazão, falando em portal, vamos pro próximo aqui. A gente já falou demais da múmia. A gente, velho, olha só, tem mais um trailer pra comentar. Dessa vez, quem tá de volta é ninguém mais, ninguém menos que quem? Michael Bay e os Transformers, olha só. O trailer para o quinto, Chazão. Quinto filme quem da diria, franquia. Hein? Saiu para matarmos a saudade desses monstrinhos robóticos que tanto amamos. Essa maravilha da sétima arte também... Chega aos cinemas em junho do ano que vem. E é dirigido pelo próprio, né? Sim, Michael Bay, cara. É ele que dirige, ele que vai ver. E aí, Chazão, vou polemizar, hein? Ah. Eu não odeio o Michael Bay, como ninguém odeia na internet. Porque o Michael Bay é o diretor mais odiado da internet, né? Uhum. Eu acho que o bicho tem umas habilidades, poucos outros diretores, ou só ele tem. Tem umas cenas, assim, impactantes. Sim, os filmes são plasticamente muito bonitos. Tem, nesse trailer, por exemplo, tem uma cena que ele mostra um estádio de beisebol. Pô, bonito, muito assim, umas cores bonitas na cena e tal. Mas aí, e os efeitos especiais são bons, são bons, são bem feitos. Super, super detalhistas, não sei o quê. Mas é uma preguiça essa droga desses Transformers, e aí muda os personagens todos, não tem mais personagem nenhum, e aí é o quinto filme. Não, e é o seguinte, falando do trailer agora, eu gosto de todos os trailers dos filmes Transformers. Os filmes, um até que vai, claro, o 2, o 3 e o 4 são horrorosos, são uma bosta, muito ruins mesmo, não salva nada. Eu gosto muito até. Mas aí, toda vez que lançava um trailer, eu ficava, caralho, velho, esse filme vai ser muito doido, velho. Esse filme vai ser muito doido. Aí vem um filme e vai... Então, esse filme eu já sei que ele vai ser uma bosta. Já. Mas, eu tava esperando que o trailer me deixasse pelo menos animado. Nem isso esse trailer consigo fazer. Ô, por que que tem medievais e o caralho? Tem uma hora que tem medievais. Um cara andando no cavalo e tem um robô dragão. De três cabeças, Não, e assim... E tem também, eu sei que vai ter coisa com Hitler... Tem nazistas. Então, velho, esse filme vai ser uma bagunça. E o trailer parece que eles pegaram um monte de cenas dos outros filmes e transformaram em botão. Não vi nada de interessante. Aí o Optimus Prime também já tá todo fudido lá, não sei aonde. Ele tá sempre fudido. E ele fala assim, o Optimus Prime foi embora. E aí, no final o trailer aparece, o Optimus Prime fala, por quê? Por quê que se você... No trailer, negócio, não deixa nem eu ficar, nem no primeiro trailer, nem eu ficar tipo, caralho, e agora, sem o Optimus Prime, como é que ninguém vai fazer? E eles matam o Bumblebee nesse trailer. E matam o Bumblebee no trailer, ou seja, pra que eu vou ver esse filme, velho? Não tem nem... Não tem motivo nenhum agora, velho. Porque é uma das últimas coisas que eu gostava, que eles mantiveram o Bumblebee, até que legal, todo o filme. É, também não tem mais interesse nenhum nessa bosta. Pois é, então... Então metemos pau em Transformers. Meio do ano que vem a gente tá trazendo nossa crítica pra vocês esse filme. Vai ser quase tão bom quanto Tartaruga Ninja? Olha, eu espero que seja... Não sei, nesse menor filme. Mas ok. Outro trailer que saiu nessa semana foi de Baywatch. Outro reboot também, só que dessa vez é de um clássico seriado de TV dos anos 90. E claro que tem o The Rock, né? Porque... Peito só de sete. Enfim, o filme é uma mistura de ação com comédia com corpos sarados. Não? E chega aos cinemas em maio do ano que vem. Eu não sei mexer meus peitos igual o The Rock. É uma comédia... Eu lembrei muito de 21 Jump Street. Sim, eu também. Mas com muito mais ação. Muito mais. Eu achei as cenas de ação muito legais, inclusive. Eu gosto do The Rock porque ele sabe que ele é zoado. Sim. E aí ele faz o negócio zoado de propósito, porque ele já sabe que ele é zoado, e aí é um negócio relaxa. Quando tem, tipo, o Tom Cruise, você não acha que vai ser zoado. Você espera uma qualidade, né? E o The Rock não, você sabe que vai ser zoado mesmo. Então todos os filmes do bicho, mesmo que eles sejam ruins, é divertido, porque... Porque isso é um negócio mais descontraído e tal. Outra coisa, o Zac Efron é muito bom de comédia. Eu acho ele muito engraçado nos filmes que ele faz de comédia. Eu gosto do timing dele e tal. Um cara não se importa mesmo com muita coisa, topa um monte de parada maluca. Então, assim, eu tô feliz de ver ele junto com The Rock. Eu acho que o filme vai ser muito divertido. Tem a Alexandra Daddario também, acho que é o nome dela, que é a menina do segundo episódio do True Detective. Quem viu tá sabendo quem que é essa menina. Então, assim... Ela é uma boa escolha. Ela é uma boa escolha pro Baywatch. SOS Malibu, acho que era o nome aqui no Brasil, não era? Era. Nossa. Pô, mas eu era muito novo, eu não peguei. Eu lembro. Eu lembro que rolava. O negócio foi de 89 a 2001, acho. Tinha até a peituda maior, que é a loira lá. Pamela Anderson, essa mesmo. Sim, Carmen Electra também. Carmen Electra, essas duas aí. Nossa Senhora. Você veja o que não é o tempo. Pois é. Bom, mas enfim, eu gostei do trailer, tô animado, acho que vai ser uma comédia muito divertida. E... Eu acho que vai ser uma daquelas comédias bosta que o Arthur gosta. Pode até ser, né? Por mim tá ótimo, se for isso, tá bom demais. Tiazão, pra encerrar aqui nosso especial de trailers, não podia faltar o trailer de quem? Spider-Man Homecoming, ou Homem-Aranha A Caminho do Lar, sei lá, o nome... Acho, Homem-Aranha voltando, A Ressurreição. Voltando ao Lar, sei lá, um nome muito ruim em português. Homem-Aranha 4. Tipo, quatro, quarto. Quarto não. Quarto Homem-Aranha, não? Não, foram três, é o quinto. Quinto? É. É, mas não é, mas é o primeiro, na verdade. Enfim, esse é o primeiro trailer que chega pro filme solo do nosso vizinho amigável, já pertencente ao universo cinematográfico da Marvel. O filme chega aos cinemas em julho do ano que vem. Chazão, seguinte. Saíram dois trailers. Saíram dois trailers. O trailer e o trailer internacional. O trailer eu achei muito melhor do que o trailer internacional, o trailer mesmo, o que lançou lá nos Estados Unidos, que passou no Jimmy Kimmel. Assim, eles fizeram questão de deixar bem claro que ele está fazendo parte do universo da Marvel agora. É. No começo, aquela cena não dos ladrões vestidos de vingadores. Eu achei muito legal, me lembrou muito do Punch Break, naqueles ladrões ex-presidentes, né? Mas, enfim, piadinha ficou muito boa. Ficou boa a piadinha. O cara manda bem, velho. O Tom Holland mandou bem. Foi uma das melhores coisas do Guerra Civil. Foi justamente como que ele foi engraçado como Homem-Aranha. É. E manteve isso aí também. Pô, eu não senti, não, essa diferença entre um e outro. Assim, eu achei senti. Massa os dois trailers. Eu, inclusive, acho que eu gostei mais do internacional porque dá uma apresentaçãozinha, tipo. O trailer é meio que uma historinha, assim. É. Porra, não. O americano são várias... Não, você tá confundindo, eu acho. Ah, é? É, porque o americano tem aquela cena na escola. Ah, então esse é o que eu gostei mais, porque sim, parece mais uma historinha. É, assim, foi justamente isso que eu gostei mais. É, esse é melhorzinho mesmo. Mas o outro, são várias cenas, né? Tem quase as mesmas cenas do americano, mas... Não mais tem bagunçado. É, mais bagunçado, é. Pois é, mas um negócio que eu gostei muito foi justamente ver ele na escola. Pô, o amigo, cara é o Homem-Aranha e o bicho é, tipo, sentar na mesa dos perdedores, assim. É, e sendo sacaneado por um perdedor também. Mas eu gostei, eu achei que... Mas tem um problema, eu achei. Eu achei um problema. Tem uma cena de uma destruição de um navio... Ah, e ele faz exatamente o que o Homem-Aranha do Tobey Maguire fez na cena do metrô. Ele salva e fica estilo Jesus Christ preso na... Nossa, cabuloso. E tem, tipo, ainda dá pra ver no fundo a Estátua da Liberdade. Ah, para com isso, velho. Bom... eu achei de boa. Realmente, essa cena me lembrou, sabe o quê? Porra. A cena, uma das cenas mais legais do... Não sei se foi do Guerra Civil agora ou se foi do Soldado Invernal. Acho que foi do Guerra Civil. Que é a hora que o helicóptero vai voar e o Capitão América segura o helicóptero também. Não. O bicho fica segurando também. Então, essa cena foi muito doida. Mas esse ficou... Porque no filme do Capitão América faz mais sentido o Botafé. E não é uma coisa assim, estou salvando o mundo. Ele tá, tipo, é o problema dele na hora. O do Homem-Aranha não, como se ele estivesse sacrificando pelos nova-iorquinos. Mas ele é nosso vizinho amigável, cara. Copiaram deles mesmo, velho. Quer dizer, não deles, mas dele. Tá, vocês entenderam. Tobey Maguire é melhor até agora. Não sei. Eu gosto do Tom Holland, mas eu acho que ele tem mais pra provar, porque o Homem-Aranha, o do Tom Maguire, tem pelo menos dois filmes bons. E assim, uma crítica que eu tenho a esse outro Homem-Aranha é isso, que são muitos Homem-Aranhas seguidos, né? Tipo, é muito... Por mais que o menino seja bom, que até trouxeram os Avengers mais pra perto, então fica interessante, ainda é isso, eu fico meio com preguiça de Homem-Aranha, porque é um dos personagens que eu mais gosto, mas estão mamando na teta desse personagem aí há muito tempo já. E aí é isso que me irrita, porque, porra, o cara tá fazendo só porque vai dar dinheiro. Ué, você queria que fizesse por quê? Porra. Foi mal, mas todo filme é feito só por isso. Mas aí tô vamos com esperança, vai que... O trailer foi bom, eu gostei, foi bom matar curiosidade, não é? É isso aí. Bora. Vamos lá, Chazão, bilheteria, né? Tchau. Bilheteria do Brasil. Mudei aqui o tópico agora na bilheteria da semana, porque, né, a gente... É, pois é. Enfim, bilheteria do Brasil. Toda semana saem os resultados de bilheteria e a gente posta eles no nosso Facebook. E aí a gente comenta aqui, quinzenalmente, a gente comenta aqui as duas últimas semanas para vocês. Quando a gente parou a última semana, tava assim... Tinha estreado Fantastic Beasts, Animais Fantásticos, em primeiro lugar. Estreia avassaladora, mais de 22 milhões. Derrubando tudo. Segundo lugar, Doutor Estranho. Terceiro lugar, Trolls. Quarto lugar, Horizonte Profundo. E quinto lugar, A Garota do Trem. A Garota do Trem. Ah, eu tenho uma curiosidade para Doutor Estranho. Manda. Ele bateu o recorde da estreia do Homem de Ferro. Foi a estreia de... Né, tipo, solo. O filme de apresentação de um personagem mais que mais deu dinheiro de todos. Olha aí, galera. Cumberbatch, hein? Porra. Nada como um falso sotaque americano. Exatamente. Mas beleza. Chazão, falando nisso. Então vamos para próximo fim de semana, na verdade, quinta a domingo, que é do dia 24 ao 27 de novembro. Primeiro lugar, se mantendo aí, com uma queda, acho que de 51%. Animais Fantásticos, se segurando aí. E em segundo lugar também, se mantendo, o Doutor Estranho com 3,6 milhões. Eu falei que Animais Fantásticos fez 10,7 milhões? Não sei. Mas agora eu já falei. É 51% a menos de 22. Mas é pro pessoal não ter que fazer a conta, né? Mas enfim, aí, beleza. Duas, segurando aí. Os três próximos lugares são estreias daquela semana. A gente teve Jack Reacher fazendo 2,9 milhões. E Tom Cruise filme... sempre traz bastante dinheiro, né? Pois é. Tá... Velho, tudo bem. Ele estreou em terceiro lugar. Semana que vem, a gente, na próxima semana, vocês vão ver como ele realmente traz dinheiro. Em quarto lugar ficou A Chegada. Filmaço. Muito fera esse filme. Fica a dica. Muito bom. Muito, muito. A gente vai falar dele aqui daqui a pouco? Vamos falar sobre ele. E Elis, Nacional, fazendo 2 milhões. Que eu falarei sobre ele também um pouquinho. Pois é, tu falará? Falarei. Beleza. Bom, então beleza. Então a gente tem esses 5 primeiros lugares. Destaque para Chegada pela qualidade. Isso. Destaque para Elis por ser o único nacional. Destaque pro Jack Reacher pelo Missão Impossível, pelo Tom Cruise. que traz a mesma coisa, você não sabe se é Missão Impossível ou não, você meio que só descobre na hora, eu acho. lembrando, a crítica para todos esses filmes que a gente tem aqui estão no link estão no descritivo do nosso post do Facebook. Se você for lá, você pode acessar a crítica para os nossos vídeos desses filmes e para aqueles que a gente não tem, a crítica do pessoal do Razão de Aspecto está lá também e vocês podem conferir. Chazão, manda aí, curiosidades bilheterísticas. Dois. Tá bom, então eu vou falar. A Chegada, que é um filme que tudo indica que vai ser indicado algumas coisas. Ele tá bem cotadinho. Tá bem cotado, é um bom filme. Fazendo aí 2,4 milhões, não é nenhum blockbuster. Pois é. Eu fiquei meio triste até, porque... É aquele filme que a gente torce pra ele ir melhor, né, cara? Isso, exato. E tipo, eu sei que as pessoas vão gostar se elas forem assistir. Mas também eu conversei com as pessoas que não são críticos, amigos nossos. E pra eles teve um... Misto. Tipo assim, eles gostaram do início, mas lá pro meio eles encheram um pouco o saco. Tipo, ficou muito... Muito cabeção demais. Muito... Perdeu um pouco... Mas não sei, né? Enfim, beleza. A gente comenta mais do filme daqui a pouco. É. Próxima semana. Olha aí. Agora... Essa deu o que falar. Essa semana foi curiosa, olha só. A gente teve... Semana do dia 1º a 4 de dezembro, né? Se mantendo em primeiro lugar nesse final de semana aí, Animais Fantásticos, com uma queda... Meu irmão, terceira semana, eles tiveram uma queda de 51% na primeira semana, eles tiveram uma queda de 22% só, velho. Pois é, foi. 22% da segunda pra terceira semana, velho. Essa J.K. Rowling, que é mão de Midas. É mão de Midas, velho. O que é isso? Tudo que ela toca é grana. Nossa senhora, esse filme já... Já fez muita grana lá fora. Aqui no Brasil, putz, eu não tenho os dados aqui. Depois eu levanto esses dados aí pra vocês quando a gente terminar aqui. Segundo lugar, a única estreia da semana conseguir entrar nesse top 5 aí, velho. É, Anjos da Noite 5, Guerras de Sangue, sei lá como é que é. Oh, eu vou admitir que eu considerei ver todos pra ir ver esse. Considerei. Ah, não. Aí eu li algumas coisas na internet e aí eu falei assim, nah, por que que eu vou fazer isso? Não faça isso, velho. Tu tá maluco. Oh, é que eu nunca vi nenhum. Eu vi o primeiro e eu acho que só. Talvez eu tenha visto mais um, mas sinceramente eu não lembro. Filme de metaleiro esquisito. O filme fez 5,3 milhões. Foi uma boa estreia, velho. Foi. Foi uma boa estreia. Foi estreia. Não, porra. Mas enfim. Temos aí em terceiro lugar, se mantendo em terceiro lugar, Jack Reacher, com a queda dele, presta atenção. Jack Reacher teve uma queda de 17%, velho. Para um terceiro lugar, né? Um filme ruim, cara. É. Um filme completamente bem, tá ligado? Neguinho tá indo ver pesado esse filme, velho. Que isso, cara? Nossa, o Tom Cruise é bonito demais, né, velho? Doutor Estranho caiu. O filme fez 2,4 milhões. Tinha feito 2,9, fez 2,4. É muito, velho. É, muito personagem. Quase um erro estatístico. Exatamente. Aí, Doutor Estranho caiu pra quarto lugar fazendo 2 milhões. Também já tá aí, acho que 5 semanas, sei lá. É. O filme aqui no Brasil, não sei também. Oh, meu Deus, eu vou levantar esses dados já já. E, enfim. E A Chegada em quinto lugar com a menor queda. Não, não. A menor queda foi do Jack Reacher. 20% só de queda, também bom. É bom porque o pessoal tá indo ver, o boca a boca tá segurando o filme aí, sacou? É, pois é. Pois é, que eu acho que uma das características dessas semanas é que quando tem um blockbuster assim, tipo o do Harry Potter e tal, do Harry Potter, né? Dos Animais Fantásticos, é porque é muito pra galera assim, pros adolescentes, infantil. É. E família, né? E os outros todos, tipo assim, as pessoas adultas viram lá no começo, Animais Fantásticos, gostaram, mas aí foram caçar outras coisas, por isso que esses outros filmes se sustentaram. É impressionante o quanto a gente, essa semana, que o filme estreou na outra semana, e nessa semana aqui, muita gente veio comentar comigo que viu o filme. Pois é. Muita gente. Achei massa isso. Então, o pessoal tá indo assistir, e já depois dessa semana, já muita gente também já veio falar comigo, caralho, viu o filme ontem, não sei o quê. Ou seja, é um filme que tem tudo pra se segurar ainda. Pelo menos mais uma semana, eu espero. Vai. Nesse top 5 aí, fazendo 1.2 aí, quem sabe. Né, 1 milhão, 900 mil, sei lá. Mas ok. Falamos de bilheteria, tá bom, né? Bilheteria deu. É, deu. Brasil aí, nesse final de ano, esse Animais Fantásticos deu uma levantada na nossa bilheteria. Pois é. Semana que vem vai estrear Rogue One. E aí, né? E aí não vai ter pra ninguém. Não vai ter pra ninguém. Não vai ter pra ninguém. E eu acho que a última grande estreia do ano, eu acho que é essa, se eu não me engano. Pois depois é, vai ser tipo, a corrida pros Oscars. É, não, não. Isso lá fora, que aqui os filmes só vão chegar lá no ano que vem. Janeiro, fevereiro. É. Mas depois eu acho que esse ano ainda tem a estreia de Minha Mãe é uma Peça 2, nossa. Capitão Fantástico, vem aí dia 22, filmaço. Mas enfim, é isso aí. Vamos pro próximo assunto aqui. Filmes que assistimos, Chazão. Uhum. Toda semana a gente comenta aqui os filmes que a gente assistiu, porque a gente não assiste só aqueles que a gente faz as críticas lá no canal. Então a gente aproveita aqui pra poder falar um pouco de alguns bons filmes que a gente assistiu. Essa semana eu assisti filme pra cacete. O que aconteceu? Netflix lançou a atualização do aplicativo deles, que agora você pode baixar alguns filmes quando você tá no seu Wi-Fi, pra você ver eles offline quando você tiver em qualquer lugar. E eu tô abusando dessa função, tô achando o máximo. E, velho, vou comentar alguns vários filmes aqui. Começa aí você, Chazão. Tá. Eu não assisti tantos filmes, meus foram poucos mais bons em geral. Uhum. Eu assisti Só Filé. Não, não foi só clássico. Filé. Aquele segmento onde a gente chama todo mundo de clássico. É, bom. Eu vi um filme que eu nem sabia que existia. Vou começar com um bem legal que não conhecia tanto, nunca tinha visto ninguém falar, que é Tombstone. Que é Kurt Russell e Val Kilmer fazendo um filme de faroeste. E é muito bom o filme. Muito legal. Não é bom Tomahawk, não? Não, Tombstone. Ah, então tá bom. É dirigido pelo George P. Cosmatos, que parece que é um. Que fez um diretor. Que é o diretor que fez alguns filmes com o Stallone, tipo Rambo 2 E como é que é aquele Cobra? Cobra? É bom, enfim. Tombstone, A Justiça Está Chegando. Exatamente. Porra, é um filme muito bem feito, uma qualidade de produção muito fera. O Kurt Russell, eu não sabia, eu gostei dele em Oito Odiados, mas ele sabe fazer Faroeste. Faroeste, ele é muito bom. E é uma história verídica. O cara é de, o personagem principal é uma lenda americana do, né, desses tempos. E o cara viveu pra ver ele no cinema. Tipo assim, ele tá de sacanagem. Ele morreu no fim dos anos 20, os anos 30, acho que foi em 1929 que ele morreu. E aí quem carregou o caixão dele foram os atores já de Velho Oeste, que já faziam as histórias da época do bicho. Que porque isso, ele foi, mano, tipo um mega xerife, e aí ele largou de ser xerife, aí teve a história de Tombstone. Aí ele casou com a mulher e ele era uma lenda viva americana, assim. Que lombra, cara. Muito bizarro. E a história do cara era boa mesmo. Ele acabou com uma gangue lá. Que é a história do Tombstone. Ele acabou com a gangue lá dos cowboys. Irado. Então fica aí a dica. É muito legal esse filme aí. Ficou muito bem feito. Ó, se você gosta do Kurt Russell em filmes de Velho Oeste, tem também esse que eu falei, Bone Tomahawk, que é um filme de 2015. Eu ainda não assisti, mas todo mundo que falou pra mim desse filme falou que é excelente, é muito violento, mas ele é muito bom. Pois é, então Kurt Russell é... É o cara do Velho Oeste. É o cara do Velho Oeste, eu nem sabia. Nem sabia, exatamente. Pra mim era só o Clint Eastwood. Bom, então beleza, eu vou mandar um. Você mandou um, eu mando outro. Vai lá. Chazão, eu vi um filme... Eu vi um documentário, eu entrei na vibe de documentários, cara. Documentário? Eu falei, pô, eu tô precisando, tô vendo pouco documentário. Eu vi alguns documentários. Eu vi Cidade de Deus 10 anos depois. Ah, que tá no Netflix. Que tá no Netflix, tá. E eu achei muito legal, velho. Muito legal. Assim, não dá pra comparar, claro, com o filme. Porque isso não é, né? É um documentário sobre o que aconteceu com as pessoas que fizeram o filme 10 anos depois. Claro que não vai mostrar o diretor, né? Mas porque o cara tá... Mas os atores que fizeram e aquele pessoal todo que a gente viu, que muitos deles foram a primeira experiência... É, foi um game changer, assim. É, porque filme, eles escolheram muitas pessoas da comunidade, das comunidades. Acho que quase todos eram da comunidade ali, tirando ali o Matheus Nastergalli, essa galera mais, né, cabulosa, jornalista ali. É. O resto era todo mundo ali, da favela mesmo, sacou? Senti falta do Bené no documentário. Ah, não mostraram o ator que faz o Bené, não mostrou nem o Bené criança, nem o Bené adulto. Agora, o moleque que faz o Buscapé criança aparece e o moleque que faz o Buscapé adulto também. Foi engraçado eles comentando também de Cannes, que o filme fez o maior sucesso em Cannes. Uhum. Né? E eles foram lá. Foi ele, foi o Buscapé, aquela... Ai, meu Deus, a menina que faz a mulher do... Que é a atriz que bombou. É, que bombou. É a atriz que bombou. Ela depois. Ficou fazendo filme americano. É, a mulher do Trio Ternura lá. Não. Essa sim. Essa foi. Gente, a gente tá ruim de nome. Caralho, velho. Por que é que procura? Pelo amor de Deus. Não, peraí. Tudo bem. Eu sei que o filme é muito legal. Vale a pena ver, pra ver o que aconteceu com eles. Tem umas pessoas que se deram muito bem, tem umas que se deram ok, tem outras... Ai, mude um bochecha. E tem outras que... Não foi tão feliz a história, né? É. Então, assim, vale a pena pela curiosidade, mas realmente o Bené fez falta no documentário. Pô, um que eu acho que é muito bizarro de ver é o... O Zé Pequeno. Ele tá gordão. Gordão, bizarro. Mas ele continuou trabalhando como ator. Ele fez novela da Globo, ele tá fazendo uns filmes. A gente viu ele esse ano no... Roubo da Taça. É verdade. E ele faz aquele esquenta, ele tá sempre lá também. Outro que tá no esquenta é o Azeitona. Azeitona não. É o Azeitona. Não, é o Azeitona. É. Que é o Zé Pequeno criança, né? No Cidade de Deus, né? E mostra a Cidade dos Homens, mostra ele, mostra o Darlan Cunha, que é o outro cara, né? Pô, esse menino, né? Tadinho. Ele deu umas porradas na namorada, umas coisas assim. Foi, ficou uma pena, cara. Esquema pro bicho. É, mas o outro cara tá bem. Tá. Não vou lembrar também o nome dele agora. Ah, galera, Cidade de Deus, velho. Pô, vem aí. Minha vez, então? É, mano. Eu vi Our Kind of Traitor, ou Nosso Fiel Traidor. Que belo... A tradução é meio bosta. É um filme com o Ewan McGregor, que eu vi o trailer no cinema e eu não vi sair pro cinema. Só vi no Netflix depois. E é um filminho assim. É uma história de um cara que trabalha pra máfia russa, um bambambam da máfia russa, e aí ele encontra esses turistas. E aí ele tá com medo de ser morto pela máfia. Aí ele quer que o governo inglês proteja ele pelas informações que ele tem. Aí é um trilhazinho divertido. É bom, é um filme de Netflix, velho. É. Tem o Ian McGregor, tem a... O Stellan Skarsgård, que é o... Esse nome não é estranho. É, ele fez o Thor. Ele é o cientista do Thor lá. Ah, sim. Sim. Ele é muito bom até. Ele é o russo, o mafioso. E ele tá bem engraçado nesse papel. Ele é um ótimo ator, né? Uhum. Mas é isso. É um filminho meio bobo, assim. É divertidinho. É pra ver em casa. É? É não... Bom, Chazão, você falou aí... Eu vou roubar aqui. Eu vou falar dois. Porque você falou Ewan McGregor e falou máfia russa. De máfia russa, eu vi Eastern Promises, que é um filme com o Viggo Mortensen e com a Naomi Watts, que é um bom filme, assim. Eu achei que a história foi simples demais, assim. Tipo, quando acabou, eu falei, eu achei que fosse começar, mas era, tipo, era o filme inteiro. Eu falei, uai, foi só isso mesmo? O filme é curto, é divertidinho, mas não é, assim, aquela coisa que você vai amar pra resto da vida, não. É legal aquele ator francês do 12 Homens e Outro Segredo, Vincent Cassel. É, Vincent Cassel. Tá muito bom fazendo russo. Tá bem, cara. Tá pô, eu gosto muito dele, velho. Achei um puto ator. É, o chefão da máfia lá é um ator também que tá muito bem no papel. Que eu vi outro filme com ele aqui também, mais pra frente comento. E, assim, vale pela curiosidade. Tá lá no Netflix. É um filme bacana. Do cara que fez... Do diretor que fez aquele outro filme com o... Eu tô ruim de nome. Eu acabei de falar Viggo Mortensen. Ah, aquele da Marcas da Violência, alguma coisa assim. Sabe que esse filme que é? Pô, filme Marcas dele. Da Violência. É, que saiu logo depois do Senhor dos Anéis. É bom o filme, é o mesmo diretor. Pô, galera. Fica a dica. Fica a dica aí. Boa, essa dica aí foi boa, hein? E o outro filme que você falou, Ewan McGregor, eu vi finalmente Transporting. Porra! Que filmaço, cara! Que filmaço, que velho! Que filmaço, porra, velho! É triste o filme. É. É bem pesado. Eu fiquei bem na bad, assim. Não sabia o que esperar, de verdade, assim. Mas eu gostei muito do filme. Muito, muito, muito louco. Muito. A abertura é do caralho, né? É muito louco. O filme todo é muito doido. É, do caralho. Até eu pegar a vibe dele, eu confesso que demorou um pouquinho pra eu entender qual que era a vibe ali do Danny Boyle. Mas depois que eu entendi, velho, porra, velho, curti demais. E tô pilhadaço pra ver o 2 agora, cara. É, pois é, eu queria ver de novo pra eu também ficar pilhado. É, porque pilhado. Eu só lembro e tal, não, que filmão, eu gostei. Não, cara, filmão. É meio bad. Eu confesso que eu não tô na pilha de ver esse filme muitas vezes, não. Mas isso é louco, o fim. É, mano, na hora que aquela criança morre, cara. Não. Pelo amor de Deus, aquilo é muito pesado, velho. Nossa. Muito pesado. Mas enfim, é um filme bom. Filme bom. É um filme parabéns massa, aí, um clássico. É um clássico. Um clássico. Já não, manda aí. É, pois é, eu vi também. Vou falar dois também rapidinho, que eu vi. Sully, né, que a gente fez o review, a crítica, que foi aquele dia péssimo para nós brasileiros e tudo mais, Força Chape. E eu vi também, eu esqueci o nome do filme, é o filme do Cuba Jr. com o... Homens de Honra? É Homens de Honra. É que eu confundo esse... com o filme do Tom Cruise com o Jack Nicholson, que tem tipo uma coisa assim, Código de Honra e Homens de Honra, alguma coisa assim. Ah, não, é Homens de Honra. Tudo bem, tudo bem. O filme do Cuba Gooding Jr. que ele faz um mergulhador. Isso, pô, eu adoro esse filme, eu sempre volto pra ele, porque eu acho, é um feel good movie, sacou? Você assiste e você se sente bem, tá ligado? É, esse filme é bom mesmo. Eu tava precisando ver umas coisas depois. Porque tá tudo dá Homens certo. É, Homens de Honra. Tudo dá certo no fim, e assim, ver o... Os dois atuando é um negócio, velho. Nesse Robert filme, De Niro, né, velho? O Robert De Niro. Acho que o teve Oscar pra um dos dois nesse filme? Vou conferir agora. Não, o Oscar do Cuba Gooding Jr. foi pro Jerry Maguire. Jerry Maguire, né? Ele teve 11 indicações, mas não sei se foi pra Oscar, não. Não, porque o Robert De Niro não, tá não bizarro teve nenhuma indicação, nesse filme, não teve nenhuma indicação pra Oscar esse filme, não. Ele tá muito, muito bem, velho. Muito, muito, muito, muito bem. E é isso, vi esse filminho e tal, pá. Esses dois filminhos, muito bons. É. Quer dizer, o Sully eu gostei menos. Bom. Bem menos, mas... então, beleza. Então, deixa eu voltar aqui e falar mais alguns. Eu vi outro documentário chamado Tickled. Cosquinha. Que pesado, velho. Que pesado, velho. A porra do documentário é sobre um cara que descobre, um jornalista neozelandês que descobre uma competição de esportiva de cosquinha. Quem resiste a cosquinha, não? Um negócio é, desse? Pois é. Aí ele descobre isso aí. Competição esportiva de cosquinha. E aí ele meio que construiu a carreira dele sobre contar histórias bizarras. Aí ele manda um e-mail para a organizadora da competição, um tal de Jane, não sei das quantas, para poder escrever uma matéria sobre isso, né? De boa. E aí ela responde o bicho falando que o cara era gay, né? Então fala assim, não, porque isso aqui é uma competição muito séria e heterossexual e a gente não, e a gente não quer se associar a pessoas com filosofias diferentes da nossa, não concorda com o estilo de vida homossexual. Beleza, velho, dá uma cortada assim. Mas do nada começa a ofender o cara, porque você é um viado, porque não sei o que, blá, blá. E começa, velho, a descer além do bicho, bicho, aí, porra, é gratuito isso. E beleza. Aí daqui a pouco ela manda outra mensagem xingando o bicho viado. Daqui a pouco ela começa, velho, a atacar e fala que vai processar o bicho. Meu irmão, aí ele fica, velho, que porra que é essa? Tá que aconteceu, rolando, né, velho? Eu só perguntei se eu podia fazer... Aí ele resolve investigar que porra é essa. E vai atrás da história dessa mulher, quem ela é, o que aconteceu, o que são essas pessoas. Velho, o filme é uma doença tão pesada, essa pessoa que organiza isso. Eu tô arrepiando os elas, assim, de lembrar do filme. Vale muito. Eu não posso recomendar esse filme o suficiente pra vocês assistirem. Tem um documentário que eu vi alguns anos atrás, chama Catfish, que é sobre uma mulher que se passa por outras pessoas no Facebook. E esse filme tem uma vibe disso. E é um filmaço, mas é muito melhor. Catfish é um bom documentário. Esse é mil vezes melhor e é de deixar o queixo caído, assim, daqueles de no final você ficar, preciso tomar um banho pra mim, porque eu tô me sentindo sujo, assim, tá ligado? É pesado. Pois é, quando eu li a descrição no Netflix, eu falei, não, melhor não. Não, vale a pena, vale a pena. Isso. Filmaço, filmaço, mas aqueles de ver uma vez e chega, tá ligado? Senão você começa a pensar demais, ou não, velho. Conhecimento que, também demais. É, né? Que doença, velho, que as pessoas nesse mundo são muito doentes, cara. São muito doentes. Nossa. Só pra mandar mais um outro documentário aqui, eu vi Life Itself, que é um documentário sobre, também tá na Netflix esse, sobre o... eu tô querendo falar Roger Ebert, o crítico de cinema mega famoso dos Estados Unidos, que era o Siskel e Ebert. Sei. Então, que é sobre ele. O documentário foi começado a ser filmado no final da vida dele e ele morreu antes do documentário acabar, né? Enfim, então conta os últimos dias da vida dele e a vida dele. Então, velho, é um documentário mega completo, muito bom pra gente que trabalha, né, mexe, faz finge. Crítica, finge que trabalha, que faz crítica de cinema, ainda mais de dupla, assim, é muito legal conhecer a vida desse cara, um pouco do trabalho dele, quem ele era, como ele era respeitado, como as pessoas viam ele e o que ele fez além disso. E eu gostei muito, assim, muito, muito mesmo, esse documentário, um desses documentários biográficos, completo, excelente, muito bom. E também triste, porque termina com ele morrendo, né? Então, assim, sim. Porra, velho. Então, é ele não termina, não termina bem, assim. Ele termina... Que merda, o cara morreu enquanto filmava esse documentário. Mas ok. Acontece, né? E o filme do documentário é muito bem feito. Muito bem feito. Vale muito, muito a pena ver também. Pois é, aí agora eu chego para os que eu queria mais falar, que são... Bom, vou começar com Elis, que é o filme brasileiro. Que tem um diretor muito bom, que é um cara que só fez filme legal, até onde eu sei. Eu vou pesquisar aqui, vai falar. Hugo Prata. O cara é muito fera, eu acho que é um dos nossos melhores diretores aí do momento, ou pelo menos um dos que tá mais bombado, e eu gosto das coisas que ele faz. Dois Coelhos é um filme muito legal que ele dirigiu, fica aí a dica. Mas Elis eu não gostei. Não gostei mesmo, eu fui... Até com a minha namorada, que é fã de Elis, é a cantora favorita dela e tal. E assim, a Elis é um personagem tão rico, tão interessante. Ele personagem dirigiu, não. Ele dirigiu dois dirigiu filmes, não? Não, ele só bom, dirigiu... Bom, então só participou, talvez, da produção, alguma coisa. Não tem crédito nenhum aqui pra ele de Dois Coelhos, pô, você tá confundindo. Mal. Ele falei esse mesmo. É o primeiro filme que ele dirige, inclusive. Ele... Bom, mas ele tá aí no mundo da, dos filmes fez... brasileiros. Não, ele participou de Dois Coelhos, tenho certeza. Mas ele dirigiu Elis e o filme é ruim. É? Por que que é ruim? Porque a Elis é uma figura, velho, super emblemática da cultura brasileira e ela talvez seja uma das nossas melhores intérpretes de todos os tempos, né? Uma das vozes mais impactantes que o Brasil já produziu. Eu ponho ela ali do lado de Cássia Eller, talvez, não sei, assim, pois no é. Nível de Marisa Monte, assim, desse nível, assim. É desse de nível. Tipo, top mesmo. E ela teve uma vida super acima conturbada, ela, né? Uhum. E o filme é isso, conta vários trechos da vida dela. Só que aí não pega, sabe? Você fica meio, ué, primeiro aconteceu cara. Isso, aí depois ela tá com um filho, aí tu, ué, de onde que saiu esse filho? E, porque o filme parece que vai contar a história dela toda, mas aí ele conta em quadros, assim, é tipo o Steve Jobs, só que mal feito. É, e assim, a atriz... Por mais que tenha reclamações sobre como ela fez a Elis, tá bem, né? A Elis era foda. Os atores que eles arranjaram pra fazer, as pessoas, porque são todas pessoas conhecidas, né? Porque foi uma época do Brasil muito interessante, né? Ainda mais no Rio de Janeiro, e artistas, então... É, são pessoas que a gente conhece, que foram influentes, então eles retrataram bem essas pessoas, eu achei. Mas... Não fez jus à história. A história dela é mais complicada, mais interessante do que foi. Por exemplo, a relação dela com as drogas é uma coisa tão... Parece que ela usou tão pouco. E ela usou tanto. Ela morreu disso. E, então, fica a dica, assim. Se você é fã da Elis, vá. Veja. Porque... Cara... É legal. Só porque tem as músicas da Elis, né? Entendi, Eu recomendo um livro do Nelson Motta chamado Noites Tropicais, que não é sobre a Elis, é sobre a história da música no Brasil. Mas o Nelson Motta teve um caso com a Elis Regina, ele viveu muito próximo à Elis naquela época, enfim. Então ele conta bastante também da vida da Elis, não focando nela, mas todos os insertos da Elis Regina no livro são muito bons. E o livro é grande, porque ele cobre muita coisa da história da música no Brasil. E é uma excelente leitura sobre histórias divertidas e curiosas e trágicas da música. Vale muito a pena e o Nelson Motta escreve muito bem. Recomendo esse livro aí, se você se interessa pelo assunto. Mas uma coisa que eu gostei muito do filme são as cores. Assim, é um filme muito bonito. É? Muito, muito bonito. As cores, a fotografia do filme é muito bonita. Então, vá. Incentivo lá o cinema brasileiro. Não é péssimo, é só porque não... Fez 2 milhões, né? Mas não se segurou. Na outra semana ele já caiu bastante. Eu acho que o Boca a Boca não ajudou muito esse filme, não. É, porque não é muito fera mesmo. E o outro eu vou deixar, você ainda tem filme pra falar? Eu vou falar só mais um, que eu ainda tenho mais uns outros que eu vi. Mas eu quero falar só de outro clássico que eu vi. Que foi Leão, o Profissional. Nossa. Nunca tinha visto esse filme, Luc Besson dirigindo. Foi. Ai meu Deus, como é o nome do francês? Eu tenho curiosidade desse filme. Como é o nome do francês desse filme? É o. Ah, não. Jean Renault? Jean. É Jean Renault o nome dele? Jean Renault, Natalie Portman, cara. Novinha. Novíssima. E o filme é muito bom, velho. É desse filme que eu também nunca tinha visto. Todo mundo fala, tem que ver. Descobrir bons clássicos é sempre muito bom. Esse ano eu fiz isso várias vezes. Jean. E tô procurando fazer isso mais, assim. Então, você vê que eu vi Transporte em Villon. Que eu nunca tinha visto, esse negócio do Netflix está sendo ótimo. Galera, atualiza o aplicativo de vocês e façam isso também. Gostei demais do filme, achei filme muito bom, muito divertido. É uma história completa, né? Início, meio e fim ali. É. E, cara... Puta down também, né? É, também pesado, mas esperado, assim. Não é Sim. um negócio que te surpreende o final do filme, não. Nossa. Mas é muito bom, o final do filme é ótimo, velho. Gary Oldman tá... Excelente, bizarro, cara. De excelente, bizarro de bom, né? Aquele, e é um filme que sugere muitas coisas. Eu gostei disso, que não é um filme que precisa ficar explicando tudo. Aquela droga que o bicho toma, sei lá, que aquilo é tão assustador, maluco. Ele e dá uma salada, sei lá, que porra é essa que ele tá tomando, velho? E é muito bom, muito bom. É bizarro, né? Nossa, a cena na casa, nossa, de um apartamento lá, é pesado. É pesado. Eu tenho umas curiosidades sobre esse filme. Esse filme o Luc Besson fez porque ele queria fazer o Quinto Elemento. Sim. Só que era um filme mega né, orçamento enorme, atores famosos e tal. E aí ele não tava conseguindo fazer. E ele tava com a equipe e falou, não, enquanto eu não faço o Quinto Elemento... Vamos fazer esse outro aqui. Vou fazer esse aqui. Aí ele fez esse filme, tipo assim, em alguns meses escreveu o roteiro, chamou o povo e começou a gravar. Foi bem rapidão, assim, porque era isso, era o inteirinho entre se arrumar pra fazer o Quinto Elemento. E aí... a Natalie Portman foi um achado, assim, tipo, no casting. Neguinho, pá, nossa, vai ter que ser você. Só que ela era uma criancinha. Era criancinha mesmo. E o filme é puta pesado, pra caralho. Fuma, que né? Ser assassina profissional, não sei o quê. Ela se apaixona pelo cara, é mó pesadão. Aí os pais dela tinham que ir no set, ficar acompanhando, mó preocupação pra ela não ficar doida, né? Uhum. Porque, porra... É. E aí tinha umas regras, era sempre depois da escola, tinha uma... Irado. E aí a gravação teve que... Porra, então, bem. E eu acho que é o filme que eu mais gosto do Luc Besson, assim, que foi o... É, esse filme é excelente, eu gosto muito do Quinto Elemento também, e ele vai vir agora com um filme que tem muita vibe do Quinto Elemento, que eu, claro que não vou lembrar o nome, que já saiu o trailer aí agora, com aquele menino que fez o Osborn lá, o Harry Osborn no Homem-Aranha, Amazing Homem-Aranha, e com aquela modelo que fez a bruxa lá do Esquadrão Suicida. Ah, tá. Mas, sei lá, eu achei o trailer bem a vibe de Quinto Elemento, assim. Quando eu vi o trailer, é o Quinto Elemento 2, assim, mas só que... Pois é. Lucy eu não gostei também. Ele lançou o filme de um gato também aí. Lucy é um lixo, um dos piores filmes que eu já vi na vida. Muito ruim, eu também achei. É o que a minha mãe disse, que ela é fã do Luc Besson, mas até... Até Lucy. Lucy... Nem o Quinto Elemento ela gosta muito. Que foi isso? Ele casou com a Mila Jovovich lá, Jovovich. E aí fudeu. É um fluxo, é dele? Não sei. Tá, ok. Não sei. Chazão, vai, encerra aí, gente. Então vamos para o filme que tu queria falar. Porra, eu vi... Vocês já tinham feito o comentário, a crítica. E aí eu fui assistir anteontem... A Chegada. A Chegada. Porra, galera, vai ver, velho. Sério. Eu e a minha namorada ficamos uma hora discutindo sobre a temporalidade desse filme. Porque, olha que fera que é esse filme. Eu assisti junto dela no cinema e eu vi o filme de um jeito e ela viu o filme do outro. Porque ela entendeu o tempo do filme passando de um jeito e eu entendi o filme passando de outro jeito o tempo. E então nós dois tivemos experiência de filme radicalmente diferente só porque a gente interpretou coisas de jeitos diferentes, assim. Manda. Eu assisti o filme como se... Bom, vou contar um pouco, mas sem dar spoiler. Vou tentar não dar spoiler. A vibe do filme é assim. Se a mulher tem uma história, uma vivência... E aí, com o acontecimento, pra mim, né? Com o acontecimento, ela revisita coisas que aconteceram pra ela. E aí, o tempo dela, ela não sabe mais o que é o início e o que é o fim. Então, pra mim, o filme começa mostrando as coisas que aconteceram com ela, tá? numa sequência normal de tempo. E aí, quando ela encontra com os ETs, e ela aprende a língua dos ETs, que é o grande Chan. Galera, isso é cheio de spoiler, foi mal, mas fala, manda aí, vai. Ah, os ETs aparecem, é o filme sobre ETs. Os ETs aparecem, mas você tá dando um mega spoiler do o grande Chan do filme, é esse. Vamos lá, vai. Vai, tudo spoiler. Bem, tudo bem, vai, tem spoiler. Então, calma aí, spoiler alert. Não veja a partir daqui. Se você não viu. Pois é, então, ela encontra com os ETs e aí ela começa a ter as visões, né? Tipo, as memórias e tal. Pra mim... quando ela começa a ver os ETs é como se tudo começasse de novo. Então ela se apaixona pelo carinha e aí ela tem um filho com carinha e aí o filho é o filho que morre, que é pra gente mostrou no início do filme, né? Que a gente achava que era um flashback, na verdade não era. Pois é, pra mim não era um flashback, era o que tinha acontecido mesmo com ela até ela encontrar com os ETs. Sim. Mas a Mari não viu assim. Pra Mari isso era só um flashback, ponto. Tipo, é como se ela estivesse vendo o futuro dela. Calma. O negócio é o seguinte. O filme, ele confunde a gente pela montagem dele. Sim, claro. Que ele brinca com esse negócio da temporalidade das coisas, que é o grande chão do filme. Questionar. E a coisa divertida do filme. Exatamente. Então, assim, na verdade, o que no começo a gente tava achando ele induz a gente a pensar que a gente tá vendo flashbacks do que já aconteceu com ela. Uhum. Na verdade não aconteceu, porque quando ela tá na escola e os ETs chegam, ela ainda não teve aquele filho, ela nem conheceu o cara com quem ela vai ter aquele filho. Pois é, mas aí que tá o tchan. Pra mim, o jeito que eu assisti foi que eu continuei seguindo com essa ideia de que aquilo efetivamente tinha acontecido. Por que que eu pensei isso? Porque sabe a hora que ela senta e fala com a filha, ah, o seu nome é Hannah, né? Que é de trás pra frente, de frente pra trás é a mesma coisa. Então foi assim que eu interpretei o filme, tipo, aquelas coisas já aconteceram. E aí quando os ETs chegaram, eles só mexeram, tipo, eles recolocaram ela no início das coisas, entendeu? Então, tipo... Mas os ETs não mexeram com nada. Eles ensinaram pra ela uma língua. E a língua faz com que ela interprete, enxergue o tempo de outra maneira. Mas na nossa concepção de tempo aqui, não na dos ETs, aquilo ainda não aconteceu. O nosso tempo é linear. Ele mas vai... então por que que ela é triste? Ela é triste porque ela é, sei lá, ué. Não, ela é triste porque a mulher, porque a filha dela morreu. Não, não tem filha ainda, cara. Ela vai ter filho lá depois. Não. Sim, Chazão. Presta atenção, velho. Claro que sim, velho. Como que ela vai ter a filha depois? É por isso que é massa. Como que ela vai ter a filha depois? Ela viaja no tempo. Ela viaja literalmente no tempo. Por isso que ela não sabe mais o que é o início e o que é o fim. Você que não sabe o que é o início e o que é o fim, velho. Você não tá falando merda aí, velho. Pelo amor de Deus, velho. Olha isso, esse chazão. Porque aqui. Aí o filme fica chato. Sabe por que fica chato se você pensa do seu jeito? Porque aquela cena do... Pensa do meu jeito. Se você entendeu o filme... Não. Se vocês confundiram a temporalidade do filme... Porque aí a cena do... Que é a cena que eu menos gosto do filme, que é a cena que explica... É, a parte do ligar nem acho o problema. O problema é quando ele encontra com ela. Eu acho que ela sendo uma bosta. Porque ninguém faria aquilo. Porque ele pega, dá o número dele pra ela. E aí depois ele conta pra ela o que é que ela contou pra ele. Por que alguém faria isso? Pra poder salvar o planeta, velho. Mas como é que ele sabe que ele precisa salvar o planeta? Porque ele falou, eu não sei como você faz isso. Mas então, eu sei que ele precisa fazer isso pra te ajudar. Mas por que ela... Como é que ela faz isso? Ela não faz isso até ela aprender a fazer isso, velho. Mas o que é que ela faz? Viaja no tempo. Não, é viajar o tempo, não. Ela é enxergar... é uma viagem no tempo. É claro que é uma viagem no tempo. É uma viagem no tempo. Por isso que não faz sentido de vocês. É uma viagem no tempo, mas não é que ela viaja no tempo. É que ela consegue ver o tempo em várias vezes. Ela não consegue, tipo, tô aqui, agora eu vou voltar aqui pra... Não, ela não faz... como é que fala? Não, fisicamente ela não viaja no tempo. É só uma coisa mental. É, uma coisa mental, mas isso. É porque ela enxerga o tempo de outra maneira, velho. Mas as coisas acontecem na ordem que elas têm que acontecer. Só que ela consegue ir, agora eu tô vivendo aqui, agora eu vou viver aqui um pouquinho, agora eu vou viver aqui. Mas as coisas acontecem assim, velho. As coisas não acontecem assim, igual a língua dos aliens. As coisas acontecem assim, porque ela não acredita ela que ela vê elas as acontecem. Coisas assim, mas as coisas não, acontecem não, assim, velho. Não. No seu café, velho. Não, tá bom. Chazão, chega desse filme aqui, a gente ainda tem muita coisa pra fazer. Tchan. Tô polemizando, gangue. Polemizou, galera. Xinga o Chá aqui, pode xingar, que fala que ele não entendeu o filme. Concorda comigo, gangue. Ó, seguinte. Chazão, filmes debutantes. Olha, tem muita coisa aqui. Nesse segmento vamos falar dos filmes que estrearam esse mês, só que 15 anos atrás. Assim, a gente tem uma boa noção de quão velho que a gente tá. Chazão, não, faz... Não. Dezembro de 2001, né? Tá terminando 2001, ano que... Próximo filme debutante já vai ser 2002, hein? Olha só que chique. Já vão ter Homem-Aranha daqui a pouco. Olha só, daqui a pouco já vai ter Homem-Aranha. Aprendi isso hoje, da pior maneira possível. Chazão, filmes de dezembro de 2001. Vida Bandida, aquele filme com Bruce Willis, Billy Bob Thornton e Kate Blanchett. Ah, eu não gosto desse filme, velho. American Pie 2, a segunda vez ainda eu melhor. Eu gosto desse filme. Ali. Nossa, velho. Pô, achava que Ali era bem mais pra frente no tempo. Não, 15 anos, velho. Caralho. E De Volta à Lagoa Azul. Que é o filme que eu botei aqui. Ah, esse eu não... Chazão, quais filmes desses aí que mais chamaram a atenção aí? Porra, Ali. Ali? Porque eu achava que Ali eu tinha visto mais velho, assim, não, pá. Não sei se você viu mais velho, não, mas você achava... Não, que eu vi no cinema, né? Então... Eu nunca vi Ali. Nunca viu? Nunca vi Ali. Porra, Ali é legal, acho velho. Acho que é dos filmes do Smith que eu acho que eu nunca vi. Mas é longuíssimo, assim. É muito, muito longo. Ah, então também não tô com muita vontade de ver. Mas é tipo, eu gostei, mas agora que eu sei mais sobre a vida do Ali original, não sei se eu gosto tanto. Eu tinha que rever, porque... É. Bom. American Pie 2 é muito doido também. É, eu gosto muito do American Pie 2. Acho é um clássico da adolescência. Os três são muito legais, os três com aquela galera. Porque são 20, né, American Pie. É, não, mas os três são com Jason Biggs e com aquela galera, a Lily do How I Met Your Mother, enfim. Aquela galera que ficou bizarra dos... O Stifler. O Stifler. Enfim. É, Tyra Reid. É, nossa, tadinha dessa mulher. Uhum. É. Do Big Lebowski. Não, e a grande cena do... Esse filme, acho que tem a cena que eu mais gosto de todos os American Pies, que é a cena que ele gruda a mão do peixe. Ah, é, que ele tem que ir pro... Que ele confunde lubrificante com... No começo, né, velho? Isso é muito bom, isso é muito bom. Tem aquelas meninas da casa vizinha e eles têm que dar um beijo um no outro. Isso é muito, esse é muito legal. Tudo que a gente quis fazer com aquela idade, mas, bom, só nos filmes que essas porra acontecem. Verdade. Filmão. É, estamos ficando velho. Não foi um filme, não teve nenhum grande filme de Natal. A gente viu aqui que não teve, assim. Acho que teve um filme de Natal da Barbie, que eu não botei aqui, mas não teve, assim, aquele um clássico natalino. O filme da Barbie não é bem filme, né? É, mas ok. Chazão, vamos pro último quadro aqui, que esse programa já tá muito longo. Vamos pro Quem Tem Razão, a vez da gente acionar a galera do blog Razão de Aspecto para fazer uma pergunta para eles, e aqui nós vamos decidir quem tem razão. E hoje lembrando, é quente. Exatamente. Lembrando que nossa opinião pessoal pouco importa. O que vamos avaliar aqui é a criatividade, paixão e os argumentos apresentados. Aproveitando a chegada do Rogue One aos cinemas, já na semana que vem, a gente quer saber o seguinte. Qual a melhor citação de todos os filmes do Star Wars? Foda isso. Opção que não falta. Não. Vamos ver o que eles responderam? Que a força esteja com vocês. Fala aí, pessoal do Cine Drive Out. No Quem Tem Razão dessa semana... primeira coisa, vamos parabenizar vocês pela pergunta. Que pergunta legal. Tem pelo menos 50 opções pra gente escolher aqui. Vamos começar de quem? Quem vai falar primeiro aí? Maurício, você que é o mais velho. Tá? Eu? Não, o mais velho é você. Não, pode quem? Começar. Eu, peraí, mais velho sou eu. Então, quem fala é o Lucas. Pronto. Então, quem fala primeiro é o Lucas. Bom, é lógico que a frase mais marcante de Star Wars é dita pelo Darth Vader: a sua falta de fé é perturbadora. Essa frase dita no episódio 4, Uma Nova Esperança, ela resume o contexto da força naquele filme. As pessoas não acreditavam mais na força, o Darth Vader sim mantinha, e aquela cena é espetacular. Aquela cena dele espremendo o pescoço de um cara, de um generalzinho, mequetrefe, e o Darth Vader sendo o Darth Vader pela primeira vez na saga Star Wars. Por isso que essa frase é tão marcante. Muito bem. Aninha. Eu já? Sim, você. Você sabe, Daniela, que a primeira vez que eu vi esse filme, que eu comprei o Blu-ray, a primeira vez que eu comprei o Blu-ray, eu fui ver essa cena em espanhol pra ver o tanto que ia ficar brega. Agora, por que que o "eu sou o seu pai" é a frase mais marcante? Primeiro, motivo óbvio, né, que é o grande, a grande surpresa do episódio 5. Muita gente, a grande maioria dos fãs da série, fala que o Império Contra-Ataca é o melhor filme de toda a franquia. Eu, entre eles. E Star Wars, quer queira, quer não, é um filme sobre... é uma franquia sobre a saga de uma família. Você só descobre isso exatamente nesse momento, quando é revelado, finalmente, que Darth Vader é um Skywalker, não apenas um Skywalker. Spoiler! Spoiler de 1980, ok. Mas prescreveu. Prescreveu, exatamente. Já perdeu a validade. Caducou esse spoiler. E assim, o grande personagem das duas primeiras sagas, do 4, 5, 6 e do 1, 2, 3, é Anakin Skywalker. Até é o apelido, né, Daniel? Annie, e é Darth Vader. E é nesse momento que se revela exatamente toda a questão intricada, a relação da força com Darth Vader, da força com a família Skywalker. E é o momento em que a cabeça de todos os fãs explodiram no cinema e deixaram todos basbaques e sem fala. E ficou pra sempre. Não é tão impactante que ela é citada errada pela maioria dos fãs, inclusive. Que ele nunca fala "look, I am your father". Ele fala "no, I am your father". Então ele é pai do não. É isso. Maurício. "Do or do not, there's no try". A frase do Mestre Yoda, né, que na dublagem ganhou a ótima tradução, ótima mesmo, essa ironia de "um Jedi não tenta, um Jedi faz". né, que, que além de servir muito para autoajuda, né, explica muito da jornada do personagem, do herói da saga, que é o Luke Skywalker. Né? E também é uma frase do melhor filme da franquia, e que possivelmente todas as grandes frases da franquia saem desse filme. ou tem origem no Império Contra-Ataca. Ah, então, eu pensei em botar How Rude do Jar Jar, mas eu também não achei tão boa assim. BB-8, it's a trap. It's a trap. Pensei em colocar Have a Bad Feeling About This, porque está em todos os filmes, mas achei muito óbvio. Eu vou escolher uma frase nobre, uma frase elegante. May the Force be with you. Porque é uma frase que você pode usar até fora do filme. Assim, é muito melhor do que Deus esteja com você. May the Force be with you. Então, pela sua representatividade no filme, nos filmes. Por exemplo, quando você vê o Han Solo falando isso no Retorno de Jedi, você vê o tanto que o cara que era cético entendeu The Ways of the Force, até virou conselheiro da Força lá no episódio 7, a refilmagem. Então, para mim, fica sendo May the Force be with you. E aí, por que que a minha frase é ruim? O que você acha minha frase? Começa, agora é na hora do contrário. Então, tu tá. Tem que detonar dos outros. Então, eu acho que o I Am Your Father é uma frase bombástica, mas ela é muito localizada num filme só, e ela em espanhol fica muito brega, né? Paco, yo soy tu papá. A do Maurício, ela também é muito legal, mas também ela é aplicada a poucos momentos ali do filme. E fora do filme também, ele usa até para as aulas dele. Então, banalizou a frase. Mesmo. E eu nem lembro qual é a sua frase, Lucas. Qual é a sua frase? Sua falta de... Não, essa é uma boa, mas essa é mais específica ainda. Apresenta o Darth Vader, mas... também é muito... Todas três eu acho que são frases ótimas. Não tem frase ruim dessas que a gente escolheu. Mas a que é mais universal para o universo, sabe? É May the Force be with you. Sou eu? Bom, a minha frase é melhor, porque a frase do Dutty é a mais clichê. A do Aniello virou uma música do Mr. Catra, com paródia do Darth Vader. E a do Lucas eu tenho sérios problemas com a bancada evangélica, então eu não quero discutir. discutir fé aqui. Maurício vai levar, hein? Aniello, vai lá. Bom, a frase do Lucas, como eu sou um homem bully, eu sou um homem de pouca fé, ela me atinge, assim, é quase uma ofensa. Mas, além disso... Só quer dizer que você também é um tiozão por fazer a piada do sou um homem bully por pouca fé, né? Mas... Eu tô explicando pras crianças aqui. Essa frase vem de uma galáxia muito distante, há muito tempo atrás. Far, far away. Tio, mas eu, oficialmente, eu sou o tiozão do Razão de Aspecto, né? Isso é obrigatório. Não tem cara de tiozão. O Do or Do Not é realmente uma frase de alta ajuda, o que, por mim, é um grande problema, é um grande defeito. Sem isso, ele não teria virado Jedi, isso, cara. Sem isso? Mas ele não virou Jedi, ele se... Outra frase boa. I am a Jedi like my father before me. Outra grande citação. Ele não virou Jedi. Essa é outra discussão. A frase do Dutty, qual que é mesmo? May the Force be with you. Poxa, isso é quase o dia 4 de maio, né? O May the Force. Pessoal, do Cine Drive Out, sugiro que vocês botem a música do Mr. Catra, Eu Sou Seu Pai, aqui embaixo na descrição do vídeo. A minha frase virou um feriado, hein? May the Fourth be with you. Você não usou isso no argumento? Tô usando agora, o vídeo não acabou. Perdeu. Vai lá, Lucas. Bom, é simples. Todas as outras frases derivaram dessa que eu falei. Todas as outras frases estão... Não. Ah, sua falta de fé é perturbadora mesmo. Sem isso, a gente não teria o contexto que teve ali. Ali foi tudo o alicerce. É a gente vendo o que era a força, a religião que virou a religião Star Wars, veio naquela frase. Todas as frases deles derivaram da minha. Simples isso, por isso que ela é melhor. Tanto o Darth Vader reply porque ele comeu a amígdala, e não porque ele achou a fé um pouco perturbadora. É um canibal agora, comeu a amígdala. Então, meus caros, agora vocês vão ter que dizer, vou ser tricampeão, o Maurício vai ser bicampeão, ou teremos um novo campeão? Daniel vai ser bicampeão, ou teremos um novo campeão? Mas hoje eu fui melhor, eu admito. Vou te falar que até eu tô voltando no Maurício. Até a próxima, estamos esperando a resposta. Eita nós, galera, vocês capricharam aí, hein? Eu acho que a gente criou um problema pra gente. Porque ninguém mandou bem, cara. Todas as frases aí, primeiro parabéns a todos vocês, que eu achei muito bom. Os argumentos também ficaram bem, foi bem difícil agora, foi, cara. Eu não sei ainda. Ainda não. Vamos analisar então elas aqui. Vamos lá. Lucas, a sua falta de fé é perturbadora. O que, que tu achou, Chazão? Pois é, a princípio ela parece a mais fraca de todas. Uh-huh. Mas no fim o Lucas defendeu bem, porque ele falou: essa é a frase que apresenta a força pro resto do filme todo. E é um puta jeito de apresentar a força, porque começa com o lado mal da força. É. E aí ela já mostra que mesmo que você não acredite, ela tá lá. Uhum. Sacou? E ela pode criar problemas. Exatamente. Depois o Aniello manda o No, I am your father. Que é porra. É. Mas tudo bem, eu gosto, eu acho essa frase muito boa. Mas ele mesmo se prejudicou quando ele falou que é uma frase que as pessoas confundem, cara. As pessoas não sabem essa citação direito. Então, não é uma boa citação, mas ela perde o apelo, assim, né? Pô, porque, mas eu vou defender que aí é que ela ganha o apelo, porque ela caiu tanto na boca do povo que o povo já se apropriou dela. Já mudou a porra toda. Que é nosso isso aí. É um bom argumento. Maurício, com o que eu considero a minha citação favorita, que é o do or do not, there is no try. Eu não gosto muito da tradução para o português. É. Porque o inglês ela tem isso, que é, velho, faz ou não faz. Não tem tente, sacou? Não tem tentar, né? É, então é ou você fez ou você não faz, sacou? Não tem, já tentei. Tentou, não conseguiu, não fez. Tentou, conseguiu, fez, sacou? É. Então é isso, vai lá e faz. Não tem essa de tentar. O máximo que acontecer é você fracassar e você tenta de novo, faz de novo. Persevera. Persevera, exatamente. Adoro essa frase. Essa frase é uma ótima frase, mas eu acho que ela tem um problema, porque ela é frase de pai. É uma frase de pai. É frase de pai, mas o que o Yoda tá fazendo ali cumprindo um papel que o Lucas não teve. O Luke não teve na sua vida, que é um pai, né, cara? Então ele tá, o pai da força, inclusive. Vai, tudo bem. Pois é, mas o que eu achei mais complicado foi a defesa. Achei a defesa pouco... você tinha que ter feito. Entendi. Sacou? Entendi. Ele tentou, e aí acabou não fazendo. Isso, mas não sei, eu gostei, mas tudo bem. E a última frase é a... Como é que é? A fala clássica. Eu até usei pra apresentar os... Exatamente. apresentar o quadro que foi May the Force Be With You. Porra, que difícil bater nessa frase, né, cara? Essa frase né? É meio complicado. Mas assim, só pra gente ser chegar justo, em algum lugar. Ela tem o seu problema, que é isso. Ela é usada em qualquer hora, serve pra qualquer coisa. Ficou igual um Deus proteja mesmo. É. Que é tipo, velho, acaba virando até uma blasfêmia. Isso, porque você usa tão nome em vão assim que você acaba perdendo um pouco a força da palavra, da frase. Força. Exatamente. Ficou, deu uma... E, por exemplo, se a gente for comparar com outras frases, mas elas têm mais... Mas ninguém falou isso também. Isso é uma conclusão nossa aqui. Os argumentos ali, a gente tem que julgar o que foi apresentado. É verdade, e a gente tá se deixando levar pelo nosso debate aqui. Ai, ai. Pô, eu tô dividido. Entre quem? Eu tô dividido entre o Lucas e a falta de fé. E No, I am your father. Porque eu acho que são as frases que tem mais impacto. E que a defesa... Pô, o cara põe a frase pra gente ouvir. Foi bom mesmo, foi uma boa defesa, Daniel. E o Lucas defendeu bem no fim, falando, pô, é a frase que origina toda... Que põe tudo em contexto isso, ali. Apresenta, não põe tudo em contexto, porque na verdade, né, o Noé e a Fada também põe tudo em contexto. Tudo ali põe tudo em contexto. Não, mas o que eu acho que foi a boa defesa é isso, que nos mostra a força, sacou? É a primeira apresentação da força, e é com o Darth Vader, que é o cara do Star Wars, né? Outra frase que eu gosto, que eles não citaram ali, mas que eu acho muito boa, é That's no moon, na hora que o Obi-Wan vê a Estrela da Morte pela primeira vez. Adoro essa frase, acho ela sensacional. É difícil de aplicar ela no dia a dia, mas sempre que tiver oportunidade, né, vamos lá, galera, toda vez que você encontrar alguma coisa que parece uma lua e não sei como, seja um blimp de noite, assim, você tá vendo num evento e tem um balão da Petrobras, assim, que a lua, não, That's no moon, não sei. Pô, e ninguém usou nenhuma frase do... Dos Wookiees. Dos Wookiees? Porra, clássico. Porra. Bom, Shazam, então chega de lero-lero. Vamos votar. Ninguém já tá puto aqui, tá roendo as unhas. Vamos aqui. Lá, vamos lá, vamos lá. Vota aí então, você. Eu gostei da sua divisão, mas eu realmente. Eu tô dividido entre Lucas e Maurício. E porque eu realmente acho que o Maurício escolheu a frase certa ali. Eu acabei falando que ela é realmente minha frase favorita, talvez esteja me deixando levar um pouco por isso. Mas eu acho que é o seguinte. A gente. Eu gostei do Lucas, eu sou o Lucas, a gente vai no Lucas. Vamos no Lucas. Lucas parabéns nas duas. Pelo seu primeiro título aí de quem tem razão, cara. Olha só. Não é não? Aí, ó. Você é o cara que tem fé. Maurício, vamos correr atrás aí, cara. Eu tô o único aí que tá. Pô, acabou de conquistar um título aí com o Grêmio aí, rapaz. Vamos lá agora, força aí, ó. Pra dar orgulho aí pros. Mas já foi mencionado, ele perdeu ali no detalhe. Exatamente. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá, galera. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve no nosso canal. Se você está escutando isso em áudio, obrigado. Se você não sabia que existe isso, você pode ir aqui embaixo, copiar o URL na descrição do vídeo e no seu aplicativo de podcast e adicionar o nosso feed e assinar o nosso feed para você receber essa bobagem louca aqui em áudio também. Muito obrigado, pessoal da Razão de Aspecto. Valeu, gangue. Valeu. Ah, última coisa. Não sei nem se vai dar certo. Vou fazer aqui, não sei se vai dar certo, Chazão. Vou pedir, como o próximo programa é o último programa do ano, vou pedir pra vocês mandarem um e-mail pra gente falar com vocês. Não sei, a gente tem mais ou menos aí 40 visualizações por episódio. Então manda um e-mail. Se você tá escutando a gente, vendo a gente, manda um e-mail para cinedriveout@gmail.com. Perguntando qualquer coisa. Você participar com a gente aqui pra gente fazer um episódio legal no próximo episódio, lendo os e-mails de vocês, respondendo coisas ou comentando. Eu não preciso nem perguntar, só conversar mesmo, a gente lê esse e-mail aqui. Valeu, galera. Valeu. Falou. Pode até ser uma pergunta pra me sacanear. Aí não precisa te perguntar pra te sacanear, você já se sacaneia sozinho.